tudo me ofertar e com ilusões tentar me enganar. Do meu Deus eu me lembrarei, eu escolho Deus. E se um dia tudo me faltar, as tristezas vierem me alcançar, do meu Deus eu me lembrarei, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Agora eu escolho Deus pra sempre. Eu escolho Deus. E se o mundo tudo me ofertar e com ilusões tentar me enganar, do meu Deus eu me lembrarei, eu escolho Deus. E se um dia tudo me faltar, as tristezas querem me alcançar, do meu Deus eu me lembrarei, eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Agora eu escolho Deus pra sempre. Eu escolho Deus. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, ainda que os campos agora eu escolho Deus pra sempre. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho Deus. Agora pra sempre.